Parte com dinheiro, com festa, é. Congelada, quem nunca abriu o pé, pega a frieira. Um casarão de luxo, cheio de ouro numa banheira. Power of the money, the power of the money. Os olhos de quem tem tudo, a consumação não tem fronteira. Melhor tomar champanhe gelado na praia numa segunda. Felicidade, criticado, massacrado, odiado pela sociedade. Dólares, euros, caiam na minha cabeça. Dólares, euros, caiam na minha cabeça. Não, não desapareçam, não, não desapareçam. Sound sistema em volta da piscina. Festas, amigos, caviar. Sem ganhar. The power of the money, the power of the money. Quem disse que filho de pai pobre não alcançará? Quem disse que filho de pai pobre não alcançará? The power of the money, the power of the money. Vinho num terraço em Barcelona. Guapo. VIP no show da Madonna.